Pois bem, hoje no nosso Língua de Trapo, as previsões de mandinada para 1999. Maurício, essa quem é a nossa primeira personalidade? Ela vai falar pessoal. É mandinada mesmo, mas ela já tá aí pra na, nosso lado. Vambora. Tudo bem, mandinada? Ah, tudo bem nada, meu. Que houve? Ô, Barbosa. Que é, mãe? Eu quero caguetar aqui, meu. Ah, já veio começar com esse negócio aí? Ele disse que hoje o programa é especial, aí eu não posso fazer o meu comercial do Dinada Shopping. É. Ô, Barbosa, mas o que é isso? Eu vou embora assim, aonde eu vou ficar aqui. Não, calma, mãe, senta, fica aí, fica aí. Porque lá em Sampa, as rádios tudo faz comercial do Dinada Shopping. Não tem problema nenhum. Por que que eu não posso fazer mas se acalma, mãe, se acalma, vamos ver, mandinada. É que hoje o programa é especial, mas se der tempo, no final a senhora faz começar, tá bom? Pera lá, meu, Barbosa, aí eu falo isso, me dá até secura na voz. Tá, toma uma aguinha aí, mandinada, sem gás. Pega a garrafa sem gás, hein, por favor, hein. Me dá água sem gás aí, eu tô mal hoje. Vamos lá, toma. Eu tô de ressaca. Tá, toma. Ontem eu tomei todas. Tá bom, mãe, toma. Deixa eu tomar um golinho aqui. Toma um golinho da sua água. Eu fui ontem num pagode, Barbosa. Sim, pagode. Muito bom. Onde é que foi o pagode que a senhora foi, mãe? O pagode foi lá em Paciência. Ah, em Paciência. Muito bom, tinha um mocotó maravilhoso. Ah, que bom, mãe. Quem que tava bom. Lá é aquela repórter daqui, ó. Ah, Márcia Martins. É, tava lá. Ela frequenta esse mocotó. Olha, o mocotó. Paulo Roberto. Ei. Respeita a Márcia, hein, rapaz. Então deixa eu... Tô aqui ouvindo. Deixa eu tomar um golinho da água aqui. Toma sua água aí. Ai, meu Deus, que alívio. Que é isso, mãe? Isso é gás invertido. Não, que gás invertido, mãe? Pera aí. Não, que é nojenta? Deus do céu. Pronto. Olha, Barbosa, eu tenho despesa, meu, pra vir aqui fazer as minhas previsões, tá certo? Tá bom. Então ontem eu gastei, Barbosa, quase 20 pau, meu. Quase 20 pau, pra mãe? Ajustar as bolas de cristal, é isso. Tá prometido, se der no final do programa, a senhora faz o comercial aí. Ah, eu acho bom. Hoje, como nós combinamos, mandinada, a senhora vai fazer a previsão de 99 por trimestre. Epa! Pera lá, meu. Oi, Barbosa. Que é, mãe? Já tá mudando tudo de novo? Mudando o quê, mãe? Pera, ô Maurício, você disse que era pra fazer de 3 em 3 meses, meu. Não. Agora já tá mudando tudo. Não, mãe, não, não, eu não concordo, Barbosa. Comigo combinou é uma coisa, mãe, não é outra. Me ouve aqui, fazer a previsão por trimestre ou de 3 em 3 meses é a mesma coisa. É a mesma coisa os cularinhos. Não, mas é assim. Não vem defender ele não, tá? Não, eu fiz tudo de um jeito, agora vem ele mudou. Tá bom. As previsões de 3 em 3 meses, a cada 3 meses. Pronto, vamos lá. Tá aí, mano. O que a senhora prevê pra janeiro, fevereiro e março? Que isso? Pera lá, Barbosa, eu tô recebendo a sensitividade. Tá bom. Um momentinho só. Tô esperando. Faz a pergunta de novo aí. O que a senhora prevê pra janeiro, fevereiro e março? Que isso? Para, mano. Que absurdo. É, Barbosa, é que o raio vem muito forte na minha antena. Tá bom. Já tá aí com raio antenado, vambora. Olha, vou falar uma coisa aí. Hoje eu tô sensitiva mesmo, hein, Barbosa? Tô percebendo, mano. Olha, quando a minha boca fica secando assim sim. É porque a sensitividade tá à flor da pele. Sensitividade, não é? Porque só tomou muita cerveja ontem, isso sim, é, tá, mãe? Barbosa, olha... Vem de onda não, tá legal? Janeiro, não é? Janeiro. Isso. Vocês querem a previsão? Isso. De janeiro. É, mãe. Deixa eu esfregar as bolinhas aqui. Olha, deixa eu sintonizar primeiro o mês de janeiro, que é o primeiro mês do ano, nós tá muito longe dele, não é? Tá muito longe. Tá muito longe. Mais de 10 dias. Isso, vamos lá, deixa eu... Opa, chegou janeiro aqui. Já tô chegou vendo. Chegou janeiro, pronto. Olha, deixa eu ver aqui. Começar pelo começo, as bolas já aqui. Ê, Barbosa, já vi aqui. Viu o que, mãe? Olha... Vocês, por favor, prestem muita atenção, hein? Estão prestando. Janeiro, Barbosa, vai ser o primeiro mês do ano. Isso. Isso eu já consigo ver aqui. Ah, mas isso todo mundo sabe. Ah, meu Deus do céu. Ah, Barbosa, vai. Olha, tô vendo outro. Ai, ai, ai. O que vai acontecer em janeiro, mãe? Ai, meu Deus do céu. De 3 em 3 meses, nessa velocidade, a gente deve acabar lá pelo... Panorama esportivo. Barbosa, hoje, tô vendo outra coisa aqui, meu. É sério. De amanhã, panorama de amanhã. É sério aqui, hein, Barbosa? Deixa eu dar um panorama pra você aqui. Tá aí. Podem morrer pessoas famosas. Podem morrer pessoas famosas. Ei, Barbosa, podem morrer pessoas famosas. Que mais, mãe? Vai ter 31 dias o ano. Meu Deus do céu. Olha, vai ter muito calor em janeiro. Eu não acredito. Não, não. Olha, isso tudo eu já sabia. Eu tô vendo aqui. Não, claro, agora que eu já falei, né? Aí eu quero ver. Olha, eu já falei tudo aqui. Vê aí os outros, o resto aí, cara. Eu já cantei as pedras aqui. Ah, tá bom. Olha. Vê o resto aí, vai. Deixa eu esfregar mais um pouquinho aqui, a bola da esquerda. Deixa eu ver aqui. Essa bola aqui é uma bola muito boa. Ela é aquela marca, né, Nike. Que Nike, mano? Deixa eu ver aqui. Vamos lá, fevereiro. Mano. Olha, vejo aqui também, Barbosa. Deixa eu ver aqui. Depois de fevereiro. Olha. Não, não quero depois de fevereiro. Só não falou ainda de fevereiro. Fevereiro, é. Tá não, faltando. Não vai pular de vai janeiro vir... pra março, não. De... Fevereiro. Pera, Barbosa, depois de janeiro, vem fevereiro. Isso, mano. É. Isso. E olha, tô vendo aqui. Ah, Barbosa, cortaram o fevereiro antes do fim. Não, o mês é menor mesmo. Mês é assim mesmo, desde que o mundo é mundo, é assim. Peraí, com a folhinha na mão ali. Peraí, vocês querem parar de tumultuar minha previsão? Tá, fala, tá me tirando a sensitividade da cabeça aqui. Tá, fala, mano. Ora, deixa eu ver aqui. Barbosa precisa fazer corrente agora. Não, que corrente? Barbosa. Que corrente? Deixa eu dar uma cafungada no seu pescoço aqui. Que cafungada no meu pescoço? Que, ó, me respeita, hein, mãe? Ô, Barbosa, isso é parte da sensibilidade. Não, que me respeita, eu acho bom, hein? É, ô Nina, um beijo, linda. Ah, vambora, mãe. Olha, Barbosa, fevereiro, não é? É. Isso. Olha, pode morrer gente famosa. Pode morrer de novo, mas você já falou isso em janeiro. Não, não, não, não, pera lá. Eu falei outra coisa, você está confundindo. O que eu já falei em janeiro? Janeiro eu falei, pode morrer pessoas famosas. Ah, pessoas famosas. Aqui eu tô falando que pode morrer gente famosa. Ah, sim, é verdade, a senhora tem razão. Artista. Artista. Cantor. Cantor. Não vai começar a chorar não, né, mãe? Jogador. Jogador. Guardador de carro. Guardador de carro. Político. Político. Olha, Barbosa. Ei, agora não, que isso? Que foi? Pera lá, Barbosa, que tô foi? Vendo índio aqui. Tá vendo índio, mãe? Caramba, cara, muito índio. Muito índio? Nossa senhora, índio demais. Que é isso, mãe? É o Tupila de Ramos. Tupila de Ramos. É o carnaval. Carnaval. É o Tupila de Brás de Pina, mãe. Fevereiro de é o Tupila de Brás de Pina? Tá, é, mãe. Não, porque o Tupi que eu tô falando é de São Paulo. Ah, tá, tá bom. É um tá bairro bom. Lá que chama Ramos. Ah, o tá, tá certo. Muito índio. Você não viu o cacique de Ramos aí, não, mãe? Olha, olha, tô vendo o cacique, meu Deus do céu, Barbosa. Que é, mãe? Mas que penacho grande. Não, mãe, vambora, vambora. Olha, muito índio. Que é? Muito você índio? Você que pensa que é vambora, mãe, muito índio, que olha, que mais? Tô vendo aqui uma escola de samba, Barbosa. Escola de samba. Olha, tem muito samba. Tem muito samba? Muito, olha, muito instrumento musical. Também, também. Cheio de boiola também. Ai, ai, ai, ai, ai. Olha, tem até índio boiola, Barbosa. Mãe, mãe, para aquele com isso. Aquele índio, olha esse índio na bola aqui. Mãe, esse cocô rosa aqui, ó. Para! Dá tem. Pelo menos pra ver qual escola de samba que vai ganhar o carnaval. Boa pergunta, essa aí é boa. Tá, tô vendo o que dá. Pera então, lá que tá eu, bom. Eu tô recebendo aqui. Ai, Barbosa, pera. Ai, meu Deus. Tá vindo a sensitividade em cima de mim. Ai, Barbosa, tá vindo aqui. Pronto, mãe. Maravilha, agora vem. Agora chegou a pontinha. Rogeira, chegou a sensitividade toda. Ai, ai, ai. Olha, escola de samba. Vai chorar de novo, mãe. Porque eu tô com muita sensibilidade. Tá, escola de samba o quê, mano? É, escola de samba. Para de chorar. Eu parei já. Tá, escola parei, de samba o quê? Precisa gritar. Escola de samba que vai ganhar. Mas também, mano, tá enrolando aqui. Já vi aqui, é uma escola de samba que tem bateria. Ah. Olha, que tem baiana. Sim. Que tem um monte de nádega de fora. E você... Não quer mais que fala bunda no programa. Não, mas tá bom, mãe. Ah, que coisa. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, fecha aí. Vamos lá. Agora é ver o meio de março. Isso, março. Vamos, março de uma vez. Março logo, vamos embora. Ei, Barbosa, março logo eu não conheço. Eu conheço só o mês de março. Ah, então vê o mês de março. Março. Isso. Olha, Barbosa, em março... Vai chorar. Não, é sensitividade, pera lá. Já sei que tem morte em março. Barbosa, em março, tô vendo. Não. Podem morrer pessoas famosas. Ah, meu Deus do céu, tudo de novo, é tudo de novo. Artista, cantor, político, pessoa da sociedade. Tá, mãe. Tá. Vendedor de mariola também. Tá bom, mãe, tá bom. Deixa eu ver aqui. O que você tá, vai chorar? Não, para com isso, mãe. Deixa eu ver aqui. Então para de falar de morte, que eu só fico emocionado e vai querer chorar. É, Barbosa, e morte tem cruz, viu, meu? É verdade. Vê aí, mãe, e morte, aí, e morte tem catacumba. Tem catacumba também. E tem também. Tá, mãe, vambora. Deixa eu esfregar mais um pouco aqui as minhas bolas. Deixa eu ver aqui. Deixa eu esfregar aqui. Ah, tá emocionado, tá vendo? Ah, minha nossa, pau parado, eu já vi. Que é isso? Barbosa, muito choro de criança. Que isso? Muita dor, muita meu. Dor? Muita criança chorando, Barbosa. Que isso? Março vai ser um mês terrível. O que, que é isso? É alguma doença atacando as crianças? É alguma doença atacando as crianças em março? Olha, não, meu. É que vai começar as aulas. Criança chorando. Vai esfriar sua cabeça. Daqui a pouco a gente vai ver se volta melhor, né? Não, amiga? Barbosa. Assim tá feia a coisa, hein? Eu não tô com a cabeça quente. Eu tô com a garganta quente. Tá. Vou esfriar com água. Tá, obrigado, mãe. Só beber uma aguinha. Obrigado, mãe. Ô, oh, beleza. Muito boa. Opa! Obrigado, mãe! Ah, de nada, mano! De nada! Cara, mentira do sério, sabia? Eu tô ficando rouco com essa mãe de nada. Ah, meu Deus! Para! Eu vou explodir, meu! No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. Hoje com a mãe de nada e as previsões para 1999. Vai, Maurício. Isso, Barbosa. Agora tá faltando ela falar do terceiro trimestre de 99, né, Barbosa? Isso. Julho, agosto e setembro. Mãe de nada, o que a senhora prevê para esses meses de julho, agosto e setembro de 99? Ei, meu, olha. Deixa eu ver aqui com cuidado, hein? Vamos ver, mãe. Vamos começar por julho. Isso. Olha, Barbosa, tô sentindo a sensitividade aqui já. Vai na sensitividade, mano? Deixa eu ver, opa! Opa, pianada já aí. Já tô vendo aqui. Tá vendo o que, mãe? Barbosa, em julho pode morrer gente famosa. Ah, meu Deus do céu. Barbosa, eu digo artista, cantor ou pessoa da sociedade. Ah, meu Deus do céu. Julho vai ter frio. Frio. Mas mesmo assim, Barbosa, a Carla Pérez vai usar aqueles shortinhos que deixa a bunda de fora. Não, não, mãe, tá bom, mãe de nada, tá bom. Hein? E agosto, o que vai acontecer em agosto? Agosto? Deixa eu ver aqui com cuidado, agosto. Deixa que eu tenho que examinar tudo aqui, agosto. Gosto, outra doido. Sensitividade, tá vindo, Barbosa? Tá vindo outra sensitividade, mãe? Ai, ai, ai, ai. Essa é diferente, hein? Ei, ai, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Sai de mim, mané. Ai. Não, vambora, mãe, vambora. Olha, agosto, né? Agosto. Agosto. Vejam aqui, Barbosa. Que pode morrer gente famosa. Não acredito nisso, meu Deus do céu. Barbosa, calma. Quem vai morrer, mãe? As previsões estão tudo mesmo sintonizadas umas nas outras. Tá bom, tá bom. Quem vai morrer? Olha, Barbosa. Artista, cantor ou político da sociedade? Na político da sociedade? Eu não entendi. Artista, cantor ou político da sociedade? Ah, meu Deus. Prossegue, mãe. Barbosa, pode me cobrar isso depois, tá, viu? Tá, tá bom, tá bom. Olha, já tô vendo aqui, dia 25 vai ser 25. Quem vai ser dia 25, mãe? Como é que vai ser? Dia do soldado. Dia do soldado, tá? Tá com alguma agenda ali, Barbosa? Aposto que vai ter frio também, Barbosa. Também frio agosto, é. Olha, muito cachorro louco solto. Muito cachorro louco, tá. Vai ter dia que vai fazer sol também, hein, Barbosa? Ah, vai, ah, sim, sim. E olha, com certeza em agosto não terá horário de verão. Não, não vai ter horário, tá, não tá vai. Bom. Grande novidade. Não vai, Barbosa. Não, não, não vai, não vai, não vai. Setembro, vambora. Setembro, vamos lá. As águas de setembro. Vê lá, mas dá ver lá, cara. Vamos ver lá. Março, setembro. É de março? É. Mas aqui o rio é meu, eu boto água quando eu quiser. Tá bom, mas vai, vai. Vê lá, mas vamos lá, mãe de nada. Olha lá, calma, Maurício, não fica tenso. Já ouvi a pianada aí, mãe. Olha, já senti a pianada aqui já. Pode morrer gente famosa. Não, é que dito. Barbosa, artista, cantor, jogador de futebol ou político. Não, chora não, mãe, chora não, chora não. Pode me cobrar depois, mãe. Tá, tá bom, mãe. Olha, epa, senti epa. Aqui um negócio agora. O que, que foi, mãe? Olha, Barbosa, senti um negócio. O que, que você sentiu, mãe? Eu acho que o meu cachorro tá com pulga, tá coçando minha tá perna. Com pulga? Ai, que isso, mãe? Olha, quem é que tá chegando aqui em setembro, quem Barbosa? Tá chegando alguém em setembro? Só tá vendo olha alguma coisa? Olha quem vai chegar no Brasil em setembro quem de 99. Quem, mãe? É a primavera. Primavera, mãe. Que isso, Barbosa? Tô vendo muita gente correndo nas ruas. Que é isso, mãe? Olha, correndo pra tudo que é lado, meu Deus gente do correndo. Céu. Mas que é? Revolução? Não. Que é, mãe? É as crianças querendo pegar doce de Cosme e Damião. Não acredito. 27 de setembro. Que isso, Barbosa? Pera lá. Que? Me que dá sua mão aqui, me meu. Me dá a mão o quê? Tira essa mão daqui. Então me dá o pé, louro. Que pé o quê, mãe? Muito mesmo. Me dá o pé, louro. Que louro? Eu não sou louro. Vejo muita gente armada nas ruas, Barbosa. Gente armada, cara? Que isso? Olha, a sensitividade tá chegando de novo. Olha, tá Barbosa. De novo, mãe. Ah! Muita gente armada. Mas que é isso, mãe? Barbosa, muita gente armada com bomba de gás na mão. Que bomba de gás o quê, mano? Que isso? Muita gente usando arma de guerra, Barbosa. Que isso? Que isso, meu? O quê, mãe? É nas ruas do Rio. Isso vai acontecer em setembro na rua. Mas são os gente com arma de guerra. São os traficantes invadindo a cidade? Barbosa, aí sou uma menina. Fala, mãe. Como é que foi a pergunta? O que tá acontecendo? Tem tanta gente armada na rua, mãe? É a parada de 7 de setembro. Parada de 7 de setembro. Tá bom, mãe. Mãe tá me cansando, sabia? Eu também tô cansada. Volta pro seu lugar, mãe. Vai esfriar a cabeça. Obrigado, mãe. Olha, de nada, Barbosa. Tô muito cansado. Tá, descansa a cabeça aí. Rádio Globo. Rádio Globo. No programa Francisco Barbosa, Língua de Trapo. E a última rodada de previsões da Mandinada para 1999. Isso, Barbosa. Ficou faltando o último trimestre do ano, outubro, novembro e dezembro. Isso. Vamos lá, Mandinada, a sua previsão para outubro. Outubro? Deixa eu ver aqui, outubro, né? Isso. Ah, Barbosa, tô vendo aqui outubro. Sensitividade, mãe? Deixa eu ver aqui a sensitividade, Barbosa. Que isso, mano? Que horror. Que horror. Barbosa, pode morrer gente famosa. Ah, não, meu Deus do céu, de novo. Eu tô vendo, não posso. Aqui, dessa vez você vai falar quem vai morrer? Barbosa, vou. Fala então. Olha quem vai morrer. Quem vai morrer? Artista plástico. Artista plástico. Artista artista. Artista artista. Político. Político. Pessoas da sociedade. Ah, meu Deus do céu. Olha, outubro, não é, Barbosa? Outubro. Vejo aqui, olha. Vai ter dia da criança. Dia 12. E também da padroeira do Brasil. Tá bom, tá bom. Outubro, né? Isso. Ó, útero, ubre, ó, né? Isso. Outubro. Deixa eu ver o que mais aqui, Barbosa. Olha, tá fazendo calor aqui. Tá fazendo calor. Ê, Barbosa. Que é? Pode ter incêndio na Amazônia também. Mas, peraí. Isso aqui é aplauso esse, Paulo, tá maluco? Incêndio na Amazônia, tem sempre nessa época do ano. É só as queimadas, mãe. Ah, meu Deus do céu. Tá bom, mãe. Tá bom, tá, não vou desistir do outubro. Isso. Pula pra novembro aí. O que a senhora prevê pra novembro? Novembro? É. Deixa eu dar uma sensitividade aqui, Barbosa. Ah. Ei, agora já vi. Olha, Barbosa, pode morrer gente famosa. Não acredito, meu Deus do céu. Em novembro, nem eu acredito mais. Ah, tá bom, mãe, fala. Artista, pode ser cantor, político. Ah. Ei, Barbosa, agora uma variação. Qual? Gente da sociedade. Você já falou isso, mano. Tô vendo aqui novembro. Novembro. É, além de eu tô vendo novembro aqui, eu tô ficando rouca também, né? Tá bom, mãe, vai, tá acabando. Caramba, vai. Barbosa. É. Cara, caramba, cara, cara, ô. Que é, mãe? Carinho de mão, padá, padá, balá. Para, mãe. Aniversário do Flamengo. Ah, aniversário do Flamengo. Que eu vejo. Aniversário também do Bruno Barbosa. Bruno Menezes, que sim. Pega as fontes de consulta. Isso. Ê, Bruno, vai fazer aniversário, hein, meu? Isso. Vou dar pra você um negócio bem grande. Não, vambora, mãe. Caramba, tô vendo aqui. Vendo o quê, mãe? É o mês de setembro, não é? Não, outubro. Mãe, outubro. É porque é retroativo. Novembro. Misturou tudo. É novembro porque é retroativo, não é, Bruno? Ah, novembro, mas sabe, me confunde, sabia? Eu também se confundo com você. Tá, vambora. Olha, tô vendo aqui, Barbosa, tá fazendo calor. Tá fazendo calor. Caramba. Novembro sempre faz calor, amigo. Caramba, Barbosa. É. Os funcionários públicos tá tudo com medo de não receber o 13º. Mas isso acontece todo ano, mano. Não, Barbosa. Vamos lá, dezembro, mas vamos terminar sua vez. Vai pra dezembro logo aí. Olha, dezembro, pronto. Tá aí, ó, dezembro. Que isso, mano? Deixa eu fazer as consultas aqui. Caramba. Dezembro eu vou consultar aqui, Barbosa. Vai consultar o quê? Eu, mãe, vou consultar os árabes petroleiros da felicidade saudita. Céu, ô, Bruno, busca lá o vai atolar na esfira. Tá, vai atolar. Deixa eu falar com ele aqui, ó. Vai atolar na esfira. Pera aí que eu não perguntei, caramba. Como é que vai ser dezembro, meu? Para de falar, condenado, eu já vi. Que vai ser? Sai daqui, meu. Vai. Barbosa, o ano já vai acabar em dezembro. Isso. Tô vendo isso. Isso é porque tá bom, vai acabar, meu. Isso é o que eu tô vendo, meu. Tá, que mais, mãe? Olha, tô vendo aqui muito calor, Barbosa. Tá. Olha, dezembro vai ter muito, mas muito calor, Barbosa. Muito calor, mas é dezembro, faz calor mesmo. É. Olha, vai ter gente sem camisa, Barbosa. Tá bom, mas que mais? Vai ter também muito problema. Ah, muito problema? Que problema? Ih, Barbosa, com isso a gente não contava, mas aí. Que é, mãe? Pode morrer gente. Ih, meu Deus do céu. Artista? Artista. Tá. Não vai chorar, né, mãe? Fala de morte, começa a querer chorar. É porque eu não gosto de falar. Tá bom, tá. Artista. Eu não gosto. Tá, vambora, mãe, que tá acabando o tempo. Pessoas famosas. Ah, pessoas famosas. Ih, Barbosa. Pessoas famosas, jogador político. Dezembro, né? Tá isso, olha, mãe. Veja as churrascarias toda lotada. Tá bom, mãe. Ei, meu, tô vendo aqui, Barbosa. Olha, vai ter Natal, meu. Vai ter Natal. Tá. Igual desse ano, olha. Vejo aqui também muito desespero. Tá bom, mãe. Desespero por causa do tempo. Tá desesperada. Vai acabar o programa, Barbosa. Vejo muita gente desesperada. Mas é revolução. Qual é o motivo do desespero? É os chefes de família nas lojas tentando comprar presente pros filhos. Ah, meu Deus. É, rapidinho, vai logo que o homem do jornal já tá ali. Tá bom, mãe, de nada, agora chega. Obrigado, de nada, para, vai. Porque... Vem, tchau, Barbosa, hein, de nada, tchau. Tá me ofendendo, E seu programa.